O tema a ser colocado aqui hoje é a paciência. Eu até procurei no dicionário para a gente ter mais ou menos uma ideia do que é paciência, literalmente falando. Paciência é a virtude, é uma virtude, né? Que consiste em suportar dores, sejam elas físicas ou morais, e infortúnios, com resignação, com paciência. Paciência requer paciência. Então, para começar a se falar em paciência, nós temos que antes falar de uma questão que é a respeito da evolução do nosso mundo, do nosso planeta. Nós sabemos que o nosso planeta, já foi falado aqui outras vezes, ele está passando por um período, talvez esteja no final de um período, de provas e expiações. Digamos assim que seja o período evolutivo do nosso planeta, provas e expiações. Para depois, daqui a algum tempo, não se sabe quanto tempo, partir então, adentrar para um período de regeneração. Nesse período de regeneração, a nossa vida de encarnados, se formos encarnar um dia nesse planeta, vai ser diferente. Muito diferente dessa existência, onde nós temos que passar por provas e expiações exatamente para desenvolvermos dentro de nós o quê? As virtudes. Se todos nós fôssemos virtuosos, tivéssemos, assim, domínio de todas as virtudes, inclusive a da paciência, bom, a gente não necessitaria estar aqui encarnado no planeta de provas e expiações, aqui no planeta Terra. Sendo assim, hoje eu estava escutando o meu pai, que já tem 85 anos, conversando com um amigo, pessoas que vêm lá e que fazem o serviço e eles ficam papeando, né? Aí o cara esse que é do interior, aí ele falava italiano com ele, né? Aí ele dizia assim, só mia par que gemo nascesto. Ele falou em italiano, não sei por que nós nascemos. Gemos sol tribulala vita tuta. Nós tribulamos, quer dizer, nós sofremos, trabalhamos, penamos a vida toda. Qual é que é, ele quis dizer, né, para o meu pai, qual é que, afinal das contas, é o motivo de nascer? Pessoas que não têm lá muito estudo, não, mas fizeram essas perguntas. Por que motivo nós nascemos, se nós tivemos que trabalhar a vida toda? E no suor, no calor, um monte de agruras, como a gente fala, né? Eu pensei naquela hora lá, olha, que interessante esse comentário para colocar na questão da paciência. Não precisa responder, ó, vocês vieram para desenvolver as virtudes. Nós todos reencarnamos aqui várias e várias e várias vezes, as muitas vezes para desenvolver uma virtude, que às vezes demora lá 5, 6, 7 encarnações. Eu já ouvi em palestras passadas aqui, inclusive eu acho que foi o Mick que falou, que muitas vezes para desenvolver uma virtude dentro de uma pessoa, a virtude do perdão, demora-se 1000 anos, em torno de 6 ou 7 encarnações. É o tempo que leva uma encarnação, o tempo lá na erraticidade, depois uma nova reencarnação. Imagine nós, então, para que se atinja a virtude da paciência. Existe a virtude da humildade, existe a outra virtude do amor, abnegado, amor desinteressado, o amor que não prende, existe a virtude da caridade, a virtude dos seres caridosos, mas que antes eles têm que passar por virtudes de seres piedosos, porque antes de fazer caridade, tu tem que sentir pena de alguém, ser piedoso. Então, imaginemos todos nós, para que se atinja, de certa forma, o início do engatinhar, de termos a virtude da paciência, para nós podermos chegar a todas as outras virtudes. Porque, ao meu ver, não está escrito em lugar nenhum, em livro nenhum, mas eu fiz assim uma reflexão própria, para que a gente chegue a ser uma pessoa que perdoa. Uma pessoa que perdoa 70 vezes, 7 vezes, como Jesus nos falou. Se a gente não tem paciência, a gente não vai perdoar. Antes precisa desenvolver a virtude da paciência para depois a do perdão. Se a gente precisa desenvolver ou a virtude da caridade, ora, quem não tem paciência vai ser caridoso? Ser caridoso com animais ou até com as próprias pessoas? Vai ser piedoso? A humildade, então. A virtude da humildade. Da humildade. Para ser humilde. Será que nós vamos conseguir ser humildes sem desenvolver essa virtude da paciência? Então, se nós fizermos uma reflexão própria aqui, cada um de nós, e nos perguntarmos: eu sou paciente? Me assopraram primeiro aí que a paciência é a ciência da paz. Né? Será que nós temos conhecimento dessa ciência? Será que nós temos paciência? Aí se nós dissermos para nós próprios: bah, eu não tenho paciência. A minha paciência, ela se esgota facilmente. Ela logo, logo deixa lugar para a raiva, para a revolta ou para o esbravejamento. Bom, se nós estamos nesse ponto aqui, todas aquelas outras virtudes, nós não estamos chegando nem perto. Da humildade, do perdão, do amor desinteressado, da caridade. Para ter paciência, o que é necessário? Eu lembro que quando nós começamos os cursos aqui na Casa Espírita, que não era nessa Casa Espírita aqui, era na outra, aquela outra que existia antes, eram umas poucas pessoas, 18, 17, 18, foi lá em 2004, em 94, 95. Então a gente devorava livros, e os principais livros que a gente lia, que precisava ler, as obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles têm lá um capítulo que fala sempre sobre a paciência, sede pacientes. E a gente pedia nas orações para a gente desenvolver essa virtude da paciência. Cada vez que a gente mais rezava, mais problemas existiam para todos nós. E a gente até se fazia consultas espirituais, pedindo assim, mas afinal das contas, nós estamos aqui dentro, estamos rezando, estamos tentando fazer o que é certo, e parece que as coisas vão pior, que a gente tem, né, a gente passa por dificuldades, e aí então vinha aquelas respostas inteligentes, né, do Frei Eugênio, nosso grande mentor, e diz assim: como é que vocês vão querer desenvolver a virtude da paciência se não existem provas e não existe sofrimento? Sabe a resposta? É através do sofrimento, é através de uma dor moral, de alguns infortúnios, que a gente vai desenvolver a paciência. Porque se ninguém tiver uma dificuldade na vida, ninguém tiver uma dor, seja ela física, moral, que é pior às vezes, Como é que nós vamos desenvolver a virtude da paciência? Se nós não passarmos por provas que nos coloquem à prova a paciência. Então, é uma questão de lógica, de coerência e de matemática. Se eu quero desenvolver a minha virtude do amor desapegado, bom, vai surgir provas que vão me magoar, que vão colocar dentro de mim revoltas, tal, mas eu vou ter que ter o amor totalmente aberto, um amor sem querer nada em troca. Vão acontecer provas que vão te colocar à prova realmente se tu tem esse amor ou se o teu amor ainda é aquele amor que prende. Então fica aqui essa questão de quando é que nós vamos realmente conseguir elevar voo, lançar, como é que é, alçar voo, né? Desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, se a gente não ainda tem paciência para depois adquirir todas as outras virtudes. Então fica aqui uma proposta de reflexão para perceber em nossa vida aquilo que está acontecendo com nós, às vezes coisas que estão de repente batendo para nós desenvolver algo dentro de nós. Para nós, às vezes, se diz assim, se desembalcar e perceber que, bom, está acontecendo isso, bom, é porque de repente tem que abrir, tem que ser desenvolvido algo dentro de mim que eu não estou percebendo o que, que é. Essa é a proposta de reflexão. Obrigado.